acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão. Nham, nham, nham. Comer, comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois de jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois de jantar. Depois do jantar, será que vai dar? Não vai aguentar! Um, dois, três, comer, comer. Comer, comer. Me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até o mosquito vai me destruir. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez. Um, dois, três, comendo.